da Avianca, Tatiana, após ingressar na parte 1 até o ponto de chegada 1-0. Após a BN motorizado, passeio 231. 1-0, cut. Não possui nenhum plano, Vitor Bravo Charlie. Oi? Não possui? Negativo. Ah, ok. Mike, vento 120 graus 009, livre pouso 17. Fernando Branco, Mike, livre pouso. Gol 9280, ficar atento ao TR da passarela que passará a retaguarda após estar autorizado se tiver questionamento, se manda para um táxi. Após o ATR, autorizado, gol 9280, está no 01, 9280. 01, confirme. Afirmo, 01. Sim, o ATR da passarela passará a retaguarda após estar autorizado. Sim, após o passarela autorizado, 9280. Salvador, gol 925, muito boa tarde. Está estabilizado no X-Wing. Baixou e travou. Visual. Gol no 925, muito boa tarde. Continua aproximação, aguardando pista livre. Informe tem a voz da Oxané, iniciando rolagem da 1-0. O ajuste no 0, 1-0. No 0, no 0. Gol 925, está aguardando a autorização. Bianchi Mike, nosso solo aos 47, autorizado backtrack, reporte pista livre. Agilizando. Estou em Salvador, muito boa tarde, é o Passarelo 2231. Passarelo 2231, boa tarde, mantém o ponto de espera da 1-0. Visual com a aeronave na final, um Boeing da Gol. Afirma a visual. Após o pouso mesmo, a linha mantém cabeceira 1-0, passarei 2-2-3-1. Após o pouso do gol, vai nem manter, passarei 2-2-3-1. Confirma, gol 925, está livre, pouso na 1-0. Afirmativo, gol 925, livre, pouso na 1-0. Vento no 20 graus, 1-0 nós. Gente, livre, não. Gol 925, na 1-0. Chanel 6314, decolado aos 49, chame controle em 1-19, decimal 8. Salvador, boa tarde, Chanel 6314. Oceano 6314 é o controle, Salvador, está em contato com o radar, campeão. Ativo, cruzando 2000, autoriza para o decimal. Autorizado. Decimal 6314. Obrigada, boa tarde, novembro em mais seu retorno. Está autorizado com fins nível de voo 360, vai decolar 1-0 com a curva direita na saída da El Leda Bridge via Upper Zulu 1-6 após Panin, após conforme rota. Controle a PL 1-19, décima 8 e o transponder 5501. Bem autorizado, decola da 1-0, primeira curva direita da El Leda após Bridge por Panin. 3219, controle 5501, transponder, Tan 3217. Tan 3217, contagiamento está correto, chama pronto para o Chibex Fragmento. Estaremos. Passarelo 2231, vento 1, 10 graus, 099, livre decolagem 010. Livre decolagem, passarelo 2231, não. Juliette. Alfa, é passarelo, cidade de 10, voo 925. Nós fizemos uma solicitação ao melhor centro de controle do Nordeste e fomos atendidos. Agora, não sei se vou atrapalhar a sua navegação, autorizando o senhor direto para Petrolina, restringindo a sua subida no nível 320, confirme. Negativo, está excelente, direto Petrolina 320, muito obrigado pela coordenação. Maduro, gol 399, pushback acionamento, está do botão 8. O gol 399, aguardo para o pushback acionamento. Vale, obrigado. Obrigado. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, está autorizado a aproximação ILS. Passaredo 2231, decolado 52, chame controle em 1, 9, 8, 8, bom voo. Senão, 8, passaredo 2231. Salvador, 5241 da Trip 20 da Sierra, para cópia autorização de história da conquista. 5241, na guarda-cópia. Na Twitch, escuto, 5241. Taxo Gol 9280, tem 58 a bordo, 3 horas e 20, alterna Campina. Gol 9280, está autorizado o táxi via Patio 1, Taxo Índia, ponte fera do 10, vai chegar a torre 1895, ajuste no 0, poderia confirmar 3 e 15 de autonomia? 3 e 20 de autonomia. Gente, grata, bom voo, Gol 9280. Autorizado o táxi Índia, até o ponto fera 1895, Gol 9280. Gol 925, está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 01. Juliette, posição 01, gol 925. Torre o gol 9280, ponte espera da pista 10, pronto. 9280, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 1, 10 graus, 102. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, gol 9280. Autorizado, 3141, chamará. O gol 399 está autorizado para o chibé acionamento, chama pronto táxi. Chama não, táxi, 399. 5241 da Trip, chama pronto cópia. Afirma aqui, senhorita, prossiga. Está autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200. Vai decolar da 10 com a curva direita, na saída Abo após direto Conquista. Controle a bearing 119.8 e o transponder 5403. Autorizado 200 para Conquista, primeira curva direita na saída APA. O controle após decolar 19.8 e o código transponder 5403, protegeu 5241. 5241, a saída será Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, após direto Conquista. Afirmativo, Arbor, depois direto Conquista, 5241. 5241, nós chamamos pronto táxi. Chegou de Vitória da Conquista, na final trocou para uma senhora, não sei se o senhor escutou meu elogio. Eu espero que você seja instrutor, o Brasil precisa de mais com igual a senhora. Muito obrigado, 2231, vai direto a Barreiras agora. Positivo, agradeço o elogio. Azul 4118, aguarda se tiver acionamento. Número 2 no setor. A gente vai aguardar, 4118. E desça para 5000 com 1090, 5549. Luciano 6314, chame Recife 12685. Recife 12685, 6314, grato pela colaboração aí. Precisamos fazer alguns passos lá no Rio, lá atrás do Chile. Já passei uma década lá no Galeão. Ah, eu tô precisando voltar pra lá, hein? Tá precisando mesmo. Controle gol no 9280. Gol 9280 é o controle, está em contato o radar. Está autorizado o táxi até através do portão 612 e aguardando instruções. Cidador Lima, aqui do Zulu. Lima, aqui do Zulu, em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, vai chamar. Obrigado, amigo. Tenha uma boa tarde. Boa. Que eu poderia confirmar voo padrão Manati? Está autorizado mil pés, decola do 17, curva direita, corredor axé, controle 119.8 e o transponder 0125. Lima aqui no Zulu, muito boa tarde, o ajuste no 090, vento 110 graus e no 09, confirme intenções, pouso no 0117. Pista 10, se possível. Excelente, são um de aproximação, aguardando contato visual para autorização do pouso para a pista 10. O Lima aqui no Zulu. Através 612, eu vou, 309. Gente, gol 1399, mantém em função através de 612. Mantém. O gol 1925, aguardo que eu tiver funcionamento. Para o táxi 3145 com 113, 3h40, alternando Campinas. São 3145, está autorizado o táxi via Taxi Índia, ponto Xera 10, vai chamar a torre 11895. Pois isso é o time 10, bom voo. 610, obrigado, boa semana, 3145. O gol no 399 vai seguir o Airbus da TAM na faixa central via Patiú, Uno, Taxi Índia, ponto espera do 10, chama a torre 11895, o ajuste no 010. Quem segue a nave da TAM, ponto espera 1895, obrigado, bom dia, 399. Bom voo no 399. O azul 4118 ficará atento ao Boeing da Gol com pintura Varig que passará a retaguarda, após estar autorizado para estiver acionamento, chamando pronto táxi. Posso a passagem autorizado, 4118. O gol 1925 está autorizado para estiver acionamento, chama para um táxi. Gol 1925. 10, vento 100 graus e 09. Passe travado, livre pouso, Lima, que são 3217, aguardo para estiver estacionamento, número 2 no setor. Uma aeronave na final do 10. Afirmo. Após o pouso da mesma, alinha e mantém cabeceira no 10, tá 3145. Sim, 3145. Trip 5491, desça para 3000. 3000, pé, 91. Poderia confirmar o número da bolsa do nosso nome? Positivo, é o número 3. Ah, positivo. Eu queria nos fazer alguma solicitação, Tripe? Não, não. Se quiser encurtar, fique à vontade. Não, eu até pensei nisso, mas eu estou com uma aeronave da Passaredo aqui na Bahia de Todos os Santos, voando direto Barreiras, e passa agora o nível 80 para o 180. Se eu girar à esquerda, o senhor vai passar muito próximo dele. Vou manter a separação. Olha, muito obrigado. Eu corroboro com a opinião do colega, viu? Estão faltando mais controladores com você. Azul 4206, está autorizada a aproximação ILS. Apolo Salvador, boa tarde, eu vou no 75 da Sierra para autorização. Confins. No 755, está autorizado Confins, nível de voo 360. Faz a colada no zero, com a curva direita na saída da El, letra Bridge, onde interceptamos o 16. Controle Salvador, pera aí, 19.8 e o transponder 5517. Autorização 360 para Confins, decola da 10, cura pela direita, da El, Leda, Bridge, aí entra Zulu 13, 119.8, controle o transponder 517 para o voo 17. Upper Zulu 16, aerovia, chama pronto para o tiver acionamento, voo na 755. Aerovia Upper Zulu 16, vai chamar para o acionamento, voo 755. Zona 45, vento 120 graus, Zona 09, livre decolagem Zona 0. Está livre Zona 0, da 3, 145. PS, parte 3. O tráfego da Passaredo que eu tinha lhe informado há pouco já foi superado em altitude, agora sim. O senhor pode curvar direto para Duna 2000 e ILS autorizado, trip 5491. Bono 399, boa tarde, ali mantém cabeceira no zero, aguarde a separação que a nave decolou à sua frente. Levantei, 399. Só 3145, decolado 03, chama agora o controle 119.8. 198, obrigado, boa tarde. 110, autonomia 3 horas, alterna Galeão. Azul 4118, está autorizado o táxi via Tafé Índia. Quando estiver no zero, chamar a torre 11895, ajuste 1000. Autorizado via Índia, ponto de espera 1895, ajuste 10, 10, 14118. Para estar segundo no 925, com 68 a bordo, 3:55. O voo no 925, está autorizado, táxi, pátio 1, táxi Índia, ponto de espera 10, chamada torre 11895, pode usar altímetro 10, por gentileza, poder confirmar a autonomia? Gente, grata, bom voo. Azul 4206, passou o Duna, localizador e aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 11895, Azul 4206. 1895, PJ, 4206. Salvador, Uno 395, Sierra, boa tarde. Uno 395, este é o controle, Salvador, meu cordial. Autorizado via chegada Mari, ajuste 1010, câmbio. Mari, 1010, o ajuste 1010. 4006. Boa tarde, azul 41118.010, pronto. Azul 4118, muito boa tarde, visual com a Embraer da companhia na final do 1010. Afirmativo. Após o pouso mesmo, a Lima tem cabeceira 1-0, o azul 4-1-8. Após o pouso, a Lima tem 4-1-8. 3-2-7, pode iniciar agora? Afirmo, está autorizado, chama para um táxi. Chamará. Azul 4206, vento 1-1-0 graus, 1-0-9, livre pouso na 1-0, check 3. Baixa outra voz, livre pouso, pista 1-0, 4206 da Azul. Certamente visual para 1-0, agora estabilizando o localizador. Trip 5491 em aproximação para pouso, pista 1-0 a 6 milhas e meia para o externo. Vamos checar o trem, chamar a torre, 1-1-8-95, câmbio. 1-8-95, muito grato, uma boa tarde e um bom serviço. Fala bem mais uma vez, controle excelente. Boa, muito grato, capitão. Controle Salvador, boa tarde, ligou 399. Uno 399, este é o controle Salvador, está em contato o radar. Estão aguardando ficha livre, informo que tem um Embraer da Azul que iniciará a rolagem de alguns instantes. Reporte no externo, baixado travado. Ciência, reportará no externo, baixado travado. 5-4. Aérea Brasileira 8740, este é o controle Salvador. Quatro dois zero meia no solo 08, livre à direita, agilizando, chame solo, era 2119. Pista 1-0, ajuste 1-0-1-0. Força Aérea Brasileira 8740. A 306, táxi via Alfa, reporte aí, táxi 6 Juliette. Cruzou autorizado, reporte para ingresso no pátio principal. Após o pouso mesmo, a Lima tem cabeceira 1-0, gol 925. Muito boa tarde. Após o mesmo, a Lima tem cabeceira 1-0. Mana, 3-1-4-5. Boa! Torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-0, boa viagem. Autorizado, o táxi vai prosseguir via Índia, para o está 381. Está autorizado o voo direto para Ilhéu. Tem aqui o Zulu, autorizado ingresso, vai comandar o poste principal, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chamar a torre 1895 para cruzamento 1735. Até amanhã. Até amanhã, 288, passaria 2231. Informação, estamos a 3.7 minutos. 3.7, boa tarde, uma tempestade da 1-0. Bip, 954-91-90-10-109, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 91. Azul 4-1-8, decolado 10-0, chama agora o controle em 1-1-9, versão 8, por favor. 19-8-4-1-1-8. Positivo. Frequência livre. Boa. Controle. Boa tarde, Azul 4118. Azul 4118, é o controle Salvador, está em contato radar, câmbio. 077, agora de telescópio. 5491, solo 11, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, graças. Via 491, vai taxiar via Alfa Juliette, Faro Pátio 3, posição 4, tente para o sinalizador. Alfa Juliette, Pátio 3, sente o 491. Golo 077, Galeão 360, por favor. No 077, Galeão, autorizado 360, via Alfa Zulu 10, após SMAP e após conforme rota do plano. Decolda 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge, controle 1198, acione 5510. No 077, cruzamento correto, após plano para posicionamento. Vamos informar, equipe de solo. Gente. 99, chame Recife. Frequência 1251, câmbio. Segundo, boa. Salvador, gol 1925, na árvore elétrica. Gol 1925, este é o controle Salvador, está em contato radar, suba sem restrições para o nível de cruzeiro autorizado, inicie curva direita e voe direto para Elefa, câmbio. Iniciando curva direita, direto Elefa, subindo ao 360, gol 925. Solo Salvador, eu vou no 06 para posicionamento. 06 está livre, após táxi. Reportará para o táxi, 7. Salvador, fique fácil. A parte é táxi 3, eu mostro que é livre. Ciente, 345, a distância 4. You were cleared to complete approach. Clear via Mario, approach 1010. Is it possible to fly directly stop? Very good, you are clear. Clear stop, 10310. He stops you. No 5 e Léo, 140 pontos. 5415, Ilhéus. 140 inicialmente, via Golfo 677. Negócio da 10, primeira curva direita, saída Coral, controle 1198, acione 0271. Correto, postando para posicionamento. Boa tarde, está 3560, centro da Sierra. Estou 3560, este é o controle Salvador. O ajuste do altímetro 1090, desça para 2000 pés. Foi direto Duna, você vai seguir o 3190 da companhia à frente. Duna, cilindro análise da companhia frente, é só 2000, tá? 3560, é chutado 1010. Positivo. Controle de batalha, T3217, decolou da EL. 3217, decolou da EL, controle, contato radar. Sim, se possível, vai direto Leda, em condições visuais? Livre! Direto Leda, 3217. Azul 4118, chame Recife, 1251. 1395, Duna localizador em aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chama a torre. 11895, gol 395. Gente, chama a torre. Confirma a frequência, torre? 11895. 295. Para o táxi do voo 1755, está com POB de 114, autonomia de 3 horas e 15 minutos, alternando Campinas. Boa tarde, tá beleza. Boa tarde, no 395, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 1-10 graus com 109, altímetro 1-0-1-0. Está baixado travado, 395. Azul 9136, esse é o controle Salvador, para a sede de Viracopos. Vamos prosseguir descendo até 2000 com 1010, vamos voar direto Duna para o ILS. Você está seguindo a aeronave da TAM, mais precisamente o voo 3560 procedente de Brasília, que está à sua frente. Positivo, então direto Duna para 2000, ajustado melhor, é o azul do azul 36. Fly direct to Duna to the ILS approach. Duna report established on 3190. Mile stop. Direct to Duna. Duna 3190. Pronto. 925, chame Recife. Frequência 1288, câmbio. 288, vou 925. Boa. Controle do 3297, é possível coordenar a pula de bridge? Direito 219, 395. Então, logo, o senhor está autorizado a chamar o melhor centro de controle do Nordeste na frequência 1251 e efetuar a solicitação da 3217. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho, 3217. S55, a linha e decola da 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-1 no Nácio. Recibo, taxi Alfa, reporte nós do taxi Juliette. Alfa, Juliette. Quando via chegada Bonfi, ajuste 1-0, 1-0. Para pouso é o número 4. Via Bonfi, ajuste 1-10, 1-1-1-1. Utilizando o táxi via parte principal, IG Alfa, no ponto de esperadão no 0, torre 1895, que é legal no 0 no 0, boa viagem. Utilizado o táxi IG Alfa, no ponto de esperadão no 0, 1895, está bem no 10, boa no 0, 10, bom dia. Decolado aos 2-2, controle 1-9 decimal 8, bom voo. 19. Salvador 35241 para push e acionamento. No pátio 3, está livre, pode táxi. É, bota lá para o táxi 5241. Autorizado ingresso no Juliette, portão 04. Atente para a aeronave da Gol, taxiando para o ponto de esperadão no 0. Juliette para 04. Sim, sim. TAN 3560. Está autorizado a aproximação ILS. Autorizado a aproximação ILS, 3560. TAN 3190 on localized course for landing. Check landing gear and the contact the tower. Frequency 118.95. TAN 3190. Hello, 895, good day, TAN 3190. Check. Tower, Grand Milton, 3190, 1 mile and a half to outer market. Roger, TAN 3190, continue your approach, stand by for clearance to land. Check wind, please. Wind 120 degrees with 11 knots. Roger. Okay, speed check it. Roger. toda boa tarde, é o Papatango Victor Mike Quebec. Papatango Victor Mike Quebec, controle. No regresso de Cairo, para São Paulo, no 1510, através de Veracruz, único a bordo, 0161, acionado. Papatango Victor Mike Quebec, mantém condições visuais no 1510, corredor Veracruz, altímetro no 010. Quarto parei para ingresso no corredor integral. Controle 19.8, bom voo. 19.8, até a volta, 077. 0, boa viagem. Autorizado via pátio, Índia Alfa, lá 1895, 5241. 1900. Bono 077, contato, radar na decolagem, sul para o nível 360 na primeira da EL, após Leda, direto Brit. 360 da EL, Leda Brit, 0077. 3560, completa o final, torre 118, décimo 95. Torre igual, 3295. 118, décimo 95. Boa tarde, tá 3190 on the ground at 28, vacate to the right, call ground 121 decimal niner. 121 decimal niner, down 3190. Hi. Down 3560 na escuta da torre. Comandor, down 3560. Down 3560, vento 120 graus com 1-1 nas, altímetro 1-0-1-0, cheque trem, livre pouso na 1-0. Livre pouso na 1-0, trem baixar para lá, 3560. Gil, thanks by Alpha Juliet to gate 06. Alpha Juliet, gate number 06, after 190. 241, mantenha o ponto de espera. Ponto de espera. 241, por solicitação do controle, vai, após decolagem, vai estar restrito ao nível 050 até 20 milhas. 050 por 20 milhas, 5241. 755, chama agora o centro de recife, 125.1. Vai chamar o centro de recife, 251.255. 8, decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Caju. Controle 1198, acione 5567. Verificado Recife, nível 370, verificado Recife, CPS, decola da 1-0, curva esquerda, saída Pucca, transição Caju, centro de senado 8, controle 567, transponder azul, 4206. 4206, corrigimento correto, postando para posicionamento. Chamanaca do ponto. Patrona ali, mantenha no zero. Alinhará e manterá, 241. Azul 9136, atingindo a 77. Autorizado na final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, chama ele estabilizado. Solo 3560, estou livrando a sessão. 3560, táxi via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 3, 3560. 0, vento 100 graus com o nono, nasce. Autorizado decolagem para o 524. Também 143, NC redução 809. Desça para 112, o médico está autorizado a final do curso de NQLS, XY. Não entendeu, senhor. Velocidade 180, o que mais? Boa, azul 9136, interceptor. Azul 9136, completa final, torre 118, decimal 95. 1995. 118, 95. 895, obrigado, boa tarde. Oxandé 6143, desça para 2 mil pés, está autorizado a final do procedimento elétrico 2, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado final, reportará estabilizado 6143. Para ingresso, o intervalo do Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, reporte visual com a pista no pé. Boa tarde. 1464, copiou? Negativo, poderia repetir, foi deportado. Para Maceió, autorizado 190, via Golf 677, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1198, acione 5575. Boa tarde, é o Trip 5241. Trip 5241, contato radar na decolagem, tudo para nível 050. 050, restrito 5241. Trip 5464, procedimento correto, resposta pronta para o posicionamento. Reportará para o posicionamento. Então é o 9136, passando externo, baixo travado. 9136, livre pouso da 10, vento no 090 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 0. Olha, livre pouso da 10, podia confirmar o vento, amigo, por favor? 090 graus com 1 no 1 no 9. Ok, muito obrigado, 9136. 2, 5, 1. Libre 5219, Vitória da Conquista, 200, Ciente da Tango. Ciente da Tango, por favor, coordene 180. Ciente, agora distante. Cenário 6143, estabilizado em LS. Planta final, torre 18, decimando. 25, 6143. Toca aeródromo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, torre 118, décimo 95, por favor. 1895, com certeza. Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, ingressa na final da 1-7, reduzindo na medida do possível, reporte final de 3 milhas. Reporta 3, Mike Quebec. 2 Salvador, Oxanero 6143, vai passar Simbra, boa tarde. Boa tarde, 6143, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 6143. Mike Quebec, só confirmando a intenção, é número 2 atrás do Ocean. Ah, sim, temos a aeronave do Ocean já sobre o externo, será a número 2 a paisa mesmo. Se ativa, eu vou me enquadrar como número 2. A gente vai partir na 3 milhas. Enquadrando. Avião 36, solo 36, livre à direita, solo 12 decimal 9. Trip 5241, livre ascensão nível 200. Livre ascensão para o 200-5241, quando possível, proa de Vitória da Conquista, senhor. Isso, aguarde. Solo muito boa tarde, Azul 936, lembrando. 936, vai ter chave alfa, reportando que está com 6 Juliette. 7 da Juliette, Azul 936. Trip 5219, Vitória da Conquista 180, autorizado, pronto, cópia? Afirmo, cópia. Trip 5219, Vitória da Conquista, autorizado 180, decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, após direto, Vitória da Conquista. Controle 1198, acione 5004. Autorizado 180 para Conquista, pista 10, decola curva direita, saída Arbor após direto, 198, controle 5004, transponde trip 5219. Trip 5219, codejamento correto, respondendo para posicionamento. Reportará 5219. Está livre, pós-táxi 5415. Ser turbulência em livre pouso 917, fica mais aquilo. No 43, solo aos 38, livre à direita, solo 121 decimal 9. Ok, livre na próxima direita, após solo 219143. Azul 49136, autorizado ingresso na Juliette para o portão 09. Juliette, o gate 9, azul 9136. Salvador, Oceaner 6143, na Foxtrot, boa tarde. Solo 121 decimal 9. Opa, desculpa. Vitor Mike Quebec, solo aos 39, backtrack parte 4, autorizado, reparte livrando. Alfa, Juliette, portão 10, 6143. Frequência livre estacionar, tenha um bom dia, Mike Quebec. 5241, para evitar tráfego, curva à direita, proa 285. Após passar o nível 150, está autorizado direto na pista. Proa direita, 285, após 150, autorizado conquista 5241. Correto. boa tarde, Gol 612, quem está Tango? Boa noite, 56, boa tarde, autorização 370, quem está Tango? Autólogo 1256, boa tarde, vídeo da CES, autorização 370. Nós temos pré-coordenado 390, gol no 856, aceita? Aceito. No 856, Recife, autorizado 390, via 258, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Pulga, trajeção Caju, controle 1198, acione 5561. Correto, pode plano para posicionamento. Salvo Salvador, equipe 545, POD 67, 3 horas de autonomia, alternativa Salvador, solicito táxi. 7545, informo que após a decolagem vão ter restrição 050 até 20 milhas, ok? Gente, após a decolagem está restrito no 050 durante 20 milhas. 545, vai prosseguir táxi via a parte principal, IJ Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1895, QNH 1010, boa viagem. 10, IJ Alfa, no ponto de espera da 10, 1895, 3545, obrigado, bom trabalho. Salvador, trip 545, boa tarde, 5415, a linha decola da 10, vento 10 graus com 9 nasce. Obrigado, decolagem da 10, trip 545. Mike do Delta, torre 118, décimo ao lado. 1189, Salvador, Delta, dá presente, segue para o 17 com base pela direita, reparte na base para final.